meu casamento hoje, hein? Sem arrastar, hein? Esquece. Cola geral, né? Casamento do pai, né? Como faz show de cabeça quente? Cê me pede fende, casa me ofende, sua mãe me defende, fechou pra minha mente. Eu fiquei carente, foi me abandonar. Agora eu vivo uma vida diferente, 40 mil nos dentes. Se eu trombar de frente, eu digo infelizmente. Eu tô fortemente, o pai tá forte só pra revoar. Acho que o prazer com a mulher gato, ela me arranha, anda de salto alto. Ela se assanha, ainda mexe o rabo, quer devorar as piranha e quer matar os ratos. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Eu fui dar perdido com os amigos e a cunhada apareceu. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Eu fui dar perdido com os amigos e a cunhada apareceu. Já que o amor e o ódio vivem de um lado do outro, a mesma intensidade que eu te amo do nada, eu amo todas. Cheio de lobo, guará no bolso. Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado. Eu vou pro escândalo, escritório dos casados. Mensagem no Insta me xingaram de otário. Toda nervosinha foi parada na palácio. Toda patricinha tem seu camarote. Bolsa da Louis Vuitton tá cheia de grana. De cabeça quente, pede mais um shot pra me provocar. Tá com suas amigas mais piranha. Olha o Coringa apaixonado pela Alerquina, eu e ela armado. Batman se irrita, o pai dela é bravo. E usa uma capa, tenta me passar como errado. Como assim? Eu de 900 acelerado. Daquela vermelha, desvido lacrado. Olha as maravilhas enchendo o meu saco. Foi lá na regente que ela achou meu carro. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Eu fui dar pedido com os amigos e a cunhada apareceu na minha despedida. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Despedida, a cunhada apareceu. Ei, meus amigos é louco, tudo mentiroso. Disse pra mim que era só um jantar, nem tinha comida. Era um bar, sabia, eu descobri, vai molhar, vai molhar. Ô mozão, tava já pra ir embora. Quando eu fui ver, eu já tava no baile. Quando olhei pro lado, tinha várias ela me agride se eu falar gostoso. Ela me agride se eu falar gostoso. Ela me agride. Que amanhã não vou lembrar de nada. Só minhas roupas rasgadas. A menina do que no chão. E eu dormindo na sala. E eu dormindo na sala. O pior que amanhã não vou lembrar de nada. Só minhas roupas rasgadas. A menina do que no chão. E eu dormindo na sala. Eu vou trair a minha mina. Se ela fechar comigo de um dia, eu não vou marcar toca. Eu não fico de toca. Não entre na sua vida pra fazer papel de trouxa. Cê sabe que as minas chamam no PV, mas eu que não posso errar. Tem a senha do meu celular. Se quiser pode olhar. Eu não dou sorte pro azar. Aprendi pelo amor, não pela dor. Não, tô nessa de boca toda bebê. Eu não vou trocar uma história de amor por uma noite fútil de prazer. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Não seja tolo, não faz papel de bobo. Não vou trocar a festa por um pedaço de bolo. E mesmo mantendo a disciplina, mesmo respeitando a de fé. Relacionamento sem ciúmes e sem briga, relacionamento sem mulher. Fudeu, fudeu, fudeu. Acorda bravo e fala que eu te traí num sonho seu. Fudeu, fudeu, fudeu. Menstruação atrasada, já faz quase um mês e ainda não desceu. Fudeu, fudeu. Ele irá passar visão que a perdição tá em forma de mulher na pista. Já fizeram a confusão e eu pensei que era casamento. Isso daqui tá mais pra despedida, olha lá. Posicionamento por mim nunca vai faltar. Que a fiel tá no baile, ela conhece a peça. Quieto no meu canto, só pra fumar sapuá. Pra não me render motivo pra acabar com a minha festa. E já rende perreca até sem ter conversa. Mas é sete dos casados, então já fica alerta. Eu tô com a minha de fé, não importa por onde. As outras nós respeito, sempre desconverse. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Fui dar um pinhão com os meus amigos. Minha mulher apareceu. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Fui dar um pinhão com os meus amigos. Minha mulher apareceu. aconteceu. Minha de fé, panos juntados, o amor tá selado. A partir de hoje nós somos um só. Quem diria eu que amava a rua? Hoje me vejo bem melhor. Só que tem dias que eu fico exausto, vou me cansando da louca rotina. De repente me jogo pro mundão, tomo umas doses e esqueço da vida. Ela me liga, me liga, me liga, eu não atendo, fijo, não tô vendo. Já são 3 horas, eu não tô em casa, desce eu não passo, tô até prevendo. Ela me liga, me liga, me liga, eu não atendo, fijo, não tô vendo. Já são 3 horas, eu não tô em casa, desce eu não passo, tô até prevendo. É Carmina, sua amiga, não pode vacilar com o celular. Senão elas podem descolar fotinha na casa do Rian da Emboada. Deixa as zonas curtir, deixa as cunhadas tranquila. Deixa as zonas de boa, senão essa porra pode abrir, fudeu. Tá tudo diferente, quem diria o Kevin vira gente. Da viseira tá numa postura, e o G15 mantendo a conduta. Quem diria que não ia casar, hoje em dia bambolê destacar. Pra completar as cunhadas é bravona, ligeira nas morenas que atraca. E o mimeio Dom Juan me liga, falou truta, você não acredita. Kevin de casamento marcado, largou a vida louca de artista. Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida. Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida. Despedida. Os moleque cheio de mulher, cheio de mulher, cheio de mulher. Tô de boa com a minha de fé, com a minha de fé, com a minha de fé. O Kevin e o Harry chamam despedida. O foda nossas mina hoje é tudo amiga. Imagina se eu falar que eu tô com o Dom. Imagina se eu falar que eu tô com o Rian. Veio até o Fê com o Davi, até o G15 e o Mark está aí. Pereira com o menor da VG, mas te juro eu mudei. No que eu só queria ganhar, eu cansei de perder pro meu próprio prazer. Agora eu tô correto, quero você bem por perto. Minha morena, minha princesa, eu te prometo que não te deixo mais. Pra depois, pra depois, daqui pra frente é só a gente, futuro e presente, é só nós dois. Bolei um pra fumar com a princesa, nós vai no giro louco, certeza. Passeio de vela beira-mar, forradão de dólar na carteira. Nós dois de Netflix, cerveja, um bolo sempre de sobremesa. Nós é tipo Paris e Helena, um casal de filme e de cinema. Bolinho pra fumar com a princesa, nós vai no giro louco, certeza. Passeio de vela beira-mar, forradão de dólar na carteira. Nós dois de Netflix, cerveja, um bolo sempre de sobremesa. Nós é tipo Paris e Helena, um casal de filme e de cinema. Eu pelos bololos sigo com o coração partido. Pela zevoada no embalo da solidão, já me envolvi com alguém que brincou comigo. Por isso eu tenho medo dessa tal de relação. Hoje recebi até um convite do Pereira, que era pra encostar, mas é pra ir na disciplina. Lá só tem casado, é casamento de um amigo. É sem revoada e sem essa de festa e mina. Eu boto pop smoke balança pra me enjoar. Vou com o terno mais caro que o Kevin vai casar. Sou o único solteiro que chegou pra padrinhar, e o único solteiro que vai fazer a despedida. Tem que ter cuidado com a mulher do Davi, que anda com a quadrada e tá sempre engatilhada. O foda é que as cunhadas já não gostam de mim, que sabe que eu arrasto os casados pra revoada. E se o plano der certo, é o plano da história. Vai render manchete nas páginas e piada. Godin Bololo fez o sequestro numa festa e levou todos os casados pra revoada. Fudeu, fudeu. perdido com os casados. As cunhadas apareceram. Fudeu, fudeu.